28 Recife, 350. Autorizado Recife, nível 350, via pelo ISC 58. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120.8 e aciona 5003 no transponder Webjet 5728. Autorizado 350 Recife, decola da 190, curva esquerda, Puca, Aracaju, Aperuísk 58, controle 120.8, 5003, está pronto, já lá. Afirmativo no 09 autorizado, pushback acionamento, reporta táxi, se ajuste no 04. Reporta na táxi, por 108. Salvador, boa tarde. Chinem 1 no 40.0.0.0. Chinem 1 no 40, autorizado, linha decolar, pistão 10, vento 210 graus, 07 nós. Chama Recife, 125.1. 251, graças, boa tarde, ao vosso serviço. Boa, obrigado. Acionamento, o azul 4463, gate 1. Azul 4463, só um instantinho para iniciar no 01, temos um Boeing da Webjet já finalizando no 09, vai iniciar o táxi dentro de alguns instantes, só um instantinho na minha escuta. Vai manter na sua escuta, a gente está aguardando. Ok, para o táxi, 5728 da Web, estamos com 127 a bordo, 4:03, alterna Salvador. Objeto 5728, táxi via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Ele 14186, autorizado Índia e Alfa para cabeceira 10, obrigado, 5728 Web. Chinem 1140, decolar 215, controle 120, decimal 8. 208-6-1-4-0, boa tarde. Boa tarde, confirmando 1208, Chinem 1140. O azul 4463, na escuta? Prossigo, senhor. Coordenem com a equipe de solo após passagem do Boeing da Web, iniciando o táxi a partir do 09, autorizado para o pushback acionamento, reporta táxi. Sim, após a passagem da Web, o Boeing iniciou o azul 4463, acionando para o táxi. 0, saída pública, 754, sua identificação, chegada Mari, desça para o 050. 1895, boa tarde, informação em curso da Serra, Guarulhos 320, copia? Copia, sentido da Serra. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Pesulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5546 no transpondo. 754, oitavo. Sessão Nefa, para interceptar o Pesulo 21, conforme a rota até Confins, depois do CT Trive e depois do CT Portos. 1208 é o controle em 5546 transponda. Correto, no portão 3, chama pronto para o inspecionamento, então 3895. Bati o portão 3, chama lá pronto, 3895. Amador, 5728 Web, bom dia. Aviante 5728, bom dia. Autorizado Linha, decolar, pistão 10, vento 160 graus, 04 nós. E ali decola, 5728 Web. Salvador, boa tarde, objeto 6740, 230, 170, com a confiar. 6740, sua medicação chega da Mari, desça para o 060. 060 na Mari, 6740. Pode voar, Duna? Negativo, web 6740, manter a chegada. Vai bater. Chané 6140, Recife 125, decimal 45, alternativa 126, decimal 85. Dia, confirma o pátio e a pista que pretende decolar? Só um instante, em cópia o XA Golf Serra. Aviante 5728, decolar 220, controle 120, decimal 8. 1208, pode ir. Autorizado para Sierra, Bravo Tango Charlie, nível 280, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, após voa posição Leda e após direto o destino. O controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 5567 no transponder. Tem 5567, o transponder no pátio 5, reporta pronto para acionamento. Papa Bravo Charlie. Meia, cruzar 190 para 170. Azul 4076, da sua identificação, chegada da Mário, desça para o 070. 070, 4076. E só um instantinho para a cópia. Ah, 8 minutos eu terei o plano do sistema, ok? Só um instantinho, cópia. Fortaleza, prepare a Momo, transição Froti, aguardando, ok? Ok, prepara a Momo, Froti, aguardando em 8 minutos de transição. Muito obrigado. Inversionamento, reporte para o táxi, sexo e Golf Serra. Para o táxi, sou azul 4463. 9-1 a bordo, 3 horas mais 10 de autonomia, alterna Salvador. Azul 4463, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera Torre 1-1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. É via Índia Alfa no ponto de espera, 18 meia dúzia, muito obrigado. Uno 714, desça para 2000 pés, o ajuste 1014. 3216, sua identificação, chegada Mário, desça para o 080. 00 Mário, chegada 3216. 463, sem suas condições. 740, desça para 3000 pés, o ajuste no 094. 3000, 1014, 4076, desça para 4000 pés, ajuste 1094. 4000 pés, 1094, 4076. Tá, 3216, desça para o nível de 050. 050, então 3216. Solo Salvador, o trip 5490 para puxa e acionamento no PAD 3. No PAD 3, autorizado, reporta ataque, trip 5490. Enter. O 1754, autorizado final LS, é pós-estabilizado. Epa! Azul 4463, decolar 226, controle 120, decimal 8. 208, uma boa. Web 5728, Recife, 125, decimal 45. 2545, boa. Boa. Controle, Salvador, muito bom dia. É o Azul 4463, decolado para o Idael. Azul 4463, bom dia. Sobre para 160, vou Idael. 160, Dael, Azul 4463. Pronto, táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 118.62, ajuste no 0 no 4, bom voo. Táxi via Pátio, Índia e Alfa chamando Torre 186, obrigado, até a volta, o 5490. Paulo Salvador, 3895, box 3, solicita para o tiver acionamento. O X-Way Golf Sierra, táxi via Pátio, reporta na Papá para o cruzamento. Paulo Salvador, 3895, solicita para o tiver acionamento, no 3. Então, 3895, só um instantinho para iniciar no 03. Coordene com a equipe de solo após a passagem do ATR da TRIP, autorizado e reporta táxi. Coordenar com o pessoal de solo após a passagem da TR da TRIP, está autorizado para o feedback de acionamento e a porta era pronta, 3295. Se garanta. Negativo. Controle Salvador, Webjet 6721, boa tarde. Web 6740 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 030, reporte estabilizado. 030, reporte horário estabilizado, 6740. Controle Salvador Webjet 6721, com a informação Sierra, boa tarde. Web 6721, a dedicação chegada a Mário, desça para o 060. Para o 060, 6721. Web 6740, desça para 2000 pés, ajuste padrão. Gol 1754, compra de aproximação, chame Torre, 198, decimal 6. Azul 4076, reduza para 1809. Reduzindo 1809, Azul 4078, 4076. Autorizado, Leandro, decolar de imediato, pista 10, vento 170 graus, 07 nós. Azul decola de imediato, 5490. Oi, Salvador. Bom dia, boa tarde. 1754, baixar gravado. 1754, continua a aproximação, guardando a pista livre, ajuste no 0, no 3, reporte visual com campo. Azul 4076, autorizado. 7. Azul 4076, desça para 2500 pés, o ajuste é padrão. 2500, agora 1093. Ele é essa pista no 0, 6740. 6740, reporte Fuelha. Está, Fuelha. Controle, copiou? Controle? 6740, já está estabilizado o LS. Gente, web 6740 complete, chame Torre, 18 decimal 6. 86. Torre Bravo, Kilo, prossiga. O Vitor Bravo, Kilo, no pátio número 3, solicita autorização para reboque até a ponte número 7. 0 grau, 07 nós. Oi, Salvador, boa tarde. Objeto 6740 e LS pista no 0. Objeto 6740, continua a aproximação. Reporte marcador externo, baixado e travado. Ajuste no 0, no 3. Marcador externo, baixado e travado. 1013, 6740. Trip 5490, decolar 231. Controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, 5490. Obrigado, até a volta. O X-Way Golf Sierra autorizado ingresso no pátio principal. Taxia via pátio Índia. E no ponto de espera chama a torre em 1 no norte decimal meia dúzia. Vai seguir o Airbus da TAM, finalizando o push no Través 04, ok? Cerro 490, contato radar, sua para o 200, perdido a mão. CR-5490. Já 3216, desça para 3000 pés, ajuste 1094. 3000 pés, então, 3216. Solicitar baixar para nós, 7740. Gente, continua a aproximação, guarda uma pista livre. Vai dar. Azul 4463, Recife, 125 decimal 1. 251, uma boa. 3895 para o táxi com 169 Boston, 24 horas e 10, Lanterna Galeão. Taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1 no último decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3 agora, um bom voo, então 3895. Gente, me livre o táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, 8612 a torre. 3895, grato, bom serviço. 8, dessa nível 1. O 076 interceptou o localizador. Azul 4076, complete torre 1 no 8 decimal meia. 086. Plan 32 no meio, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000 TAM, 32 no meio, reporte estabilizado. Ataque 6 Juliette para ingresso. Alfa, 2 Juliette, mando 754. O Bravo India Charlie, só confirme o pátio de destino e a pista que pretende decolar? Destino Fortaleza, o pátio 5, em frente a Aerostar, e decola do 10. No 0. Gente, no 0, só um instantinho, cópia o Bravo India Charlie. Poderia me acionar? O Bravo India Charlie, pronto, pop? Prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 4, 1-0. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa posição Cogibo. Após Cogibo, Froti, onde intercepta o Pesulo 1-9 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20 decimal 8 e aciona 5-0-3-4 no transponder. Conforme 4-0 Fortaleza, decola na Momo, Froti, depois Momo, Cogido, depois Froti, primeira curva esquerda após decolando da 10-208, controle 5034, transponde, Bravo India Charlie. Correto, no pátio 5, livre acionamento, reporta para o táxi, o Bravo India Charlie. Tchau. 7, mantém ponto de espera, tá 3895. Mantém. Passou a externa, embaixo travado, 4076. Azul 476, continua a aproximação, guardando a pista livre. Certo. Temos um Boeing da Gol já na Taxi Alpha e vai prosseguir para o 08. Ok, só um instantinho. Ok, certo. Objeto 6740, solo às 36, vai levar à direita, agilizando a medida possível, solo 121, decimal 9. Vai livrar na direita o Web 6740. E o 754, confirme? Pode entrar pelo pátio, pelo pátio. Não pode prosseguir via Taxi Alpha mesmo, Aeronave no passo 3 é reboque, ok? Ok, obrigado. 90 graus 069. Teve pouso para o 40767. Com chegada a Mari, deixa para o 050. Atualizado 050, Oscar Bravo. 76740, táxi via Alfa e reportância ao táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportância Juliette para ingresso, 6740. 389. Deixa para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. Autorizado, reportamento estabilizado, 6721. Aqueles dois no meio estabilizado. Da torre, corrigindo, da torre. Positivo, vai passar, já foi abaixar o travado. É, está 32 no meio, continua a aproximação, guardando pista livre, tem a aeronave da companhia. O aeroporto da companhia está alinhando na 1-0 para decolagem. 7-3-2-1-6. Azul 4076, solo 38, direita solo 1-21-9. Direita 219-4076. Vitor, Mike, Quebec, stand by to copy to Cairo, Lourenço, ok? Solo Web 6740, próxima Juliette. Webjet 6740, Juliette, posição 1-0. Juliette, posição 1-0, 6740. O Bravo, Zé Carne, confirma o poder? Tá com 09 a bordo, alternando Natal com 3:45. Vinja Charlie, reporta na Papá para o cruzamento. Na Papá para o cruzamento, rebateremos. Para a armadora Azul 4076, livrou? Azul 4076, táxi via Alfa e reportante ao táxi Juliette para ingresso. O Alfa reportante ao Juliette, 4076. O Vitor Bravo Quilo na escuta? Bravo Quilo. Autorizado o ingresso, reporta no término do reboque, ponto 07. Ok, ciente. Pistão no zero, vento 200 graus, 06 nós. Leve pouso, tá, 3206. Para o cruzamento da 1735 no Papau, Brasil Índia Charlie. Índia Charlie, autorizado o cruzamento. Taxia via Quebec, Mike, e reporta novamente na Taxi Lima para ingresso parte principal. Digo cruzamento, segue na Quebec, Mike e na Lima para cruzamento, para entrar na parte principal, contar com o Fábio Lima. Dura Objet 6726, passou Duna no localizador da 1-0. Objet 6721, continua a aproximação, guarda na pista livre, ajuste no 0 no 3, reporte visual com o campo baixado e travado. Reportarei visual, com o trem baixo travado, 6721. Charlie Golf, X-Ray, autorizado ali, mantém a cabeceira no 0.